assim: Senhora Dona Anica, venha abaixo ao seu jardim. Senhora Dona Anica, venha abaixo ao seu jardim. Venha ver as costureiras a fazer assim assim. Venha ver as costureiras a fazer assim assim. Abaixo ao seu jardim, Senhora Dona Anica, venha abaixo ao seu jardim. Venha ver os jardineiros a fazer assim assim. Venha ver os jardineiros a fazer assim assim. Senhora Dona Anica, venha abaixo ao seu jardim. Senhora Dona Anica, venha abaixo ao seu jardim. Venha ver os sapateiros a fazer assim assim. Venha ver os sapateiros a fazer assim assim. Abaixo ao seu